humilde manjedoura nasceu Jesus, o Messias. A notícia espalhou-se e houve grande alegria. Nasceu o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Messias. Oh, glória, aleluia, hosanas a Deus. Os anjos cantavam, Jesus nasceu. Os pastores lá no campo viram a estrela que brilhava, e o lugar da manjedoura a estrela indicava. E saindo à procura, a manjedoura encontraram, e a linda criancinha os pastores